in strada. Il rock and roll. Geografia Rock 934. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que... Aqui somos mestiços, mulatos, cafus, espados, mamelucos, sararás, pilouros, guaranis, seis e jutarapês. Somos mestiços, mulatos, cafuzos, pardos, mamelucos, sararás, crilouros, guaranices e jutarapês. Oriento pis, oriento pis, ameriquita, luz, luz, pipo, caboclos. Oriento pis, oriento pis, ameriquita, luz, luz, pipo, caboclos. Oriento pis, oriento pis, iberibaba, luzido, cigana, gosto. Oriento pis, oriento pis. aparecendo cigana cores. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Não tem um, tem dois, não tem dois, tem três. Não tem lei, tem leis. Não tem três, tem vezes. Não tem Deus, tem Deus. Não tem cor, tem cores. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Capuzos, patos, tapuias, tupinambucos, América, Carataíz, ouro, bárbaros. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que preto, que índio. Yeah. Não tem um, tem dois. Não tem dois, tem três. Não tem lei, tem leis. Não tem vez, tem vezes. Não tem Deus, tem Deus. Não tem cor, tem cores. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Bichos, cigãs, tupinambucos, Bavaros, Carataíz, Caripoca, Carijó, Urieta, Fulhas, Maleiro, Lápis, Topicabos, é, Giba, Rosados, Mesticigenados, Sobrecigenados, debaixo do sol. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Não há sol, há sós. Você está ouvindo Rock Brasil. No ar que se respira, nos gestos mais banais. Regras, mandamentos, julga. A violência travestida faz seu trotoar. Na maioria silenciosa, orgulhosa de não ter vontade de gritar, nada pra dizer. A violência travestida faz seu trotoar. Nos anúncios de cigarro que avisam que fumar faz mal. A violência travestida faz seu trotoar. Em anúncios luminosos, lâminas e babiar. Armas de brinquedo, medo de brincar. A violência travestida faz seu trotoar. Galáctica, na mídia, na moda, nas farmácias, no quarto de dormir, na sala de jantar. A morte anda tão viva, a vida anda pra trás. É a livre iniciativa, igualdade aos desiguais. Na hora de dormir, na sala de estar. A violência travestida faz seu trotoar. Bala perdida, encontra alguém perdido. Encontra abrigo no corpo que passa por ali. Estraga tudo, enterra tudo, empática. Enterra todos na bala comum de um discurso liberal. A violência travestida faz seu trotoar. Em anúncios luminosos, lâminas de barbear. Armas de brinquedo, medo de brincar. A violência travestida faz seu trotoar. seu troco aí. Anúncios luminosos, lâminas de barbear, armas de brinquedo, medo de brincar, violência travestida faz seu troco aí. Foi uma carta de amor pra uma apresentadora de programa infantil. Nela ele dizia que já não era criança e que a esperança também dança como monstros de um filme japonês. Tudo que ele tinha foto desbotada, recortada de revista especializada em vida de artista. Tudo que ele queria era encontrá-la um dia. Todo suicida acredita na vida depois da morte. Tudo que ele tinha cabia no bolso da jaqueta. A vida quando acaba, cabe em qualquer lugar. E a violência travestida faz seu troto. Geografia Rock 944. Sentado com um copo na mão, pensamentos vagos, sem saber pra onde ir. A noite chega, vira louca, vira, vira, vira louca. We'll be right back. e as horas também, calçadas vazias, folhas caindo ao chão. Eu olho pra trás, tudo já se passou. Da noite venho agora. Rock Nacional você só encontra na Geografia Rock. Ah, meu Deus. Giovana, você tá rindo? Ei, moleque. Eu já falei, hein? Molecada, vai, tá chata. E te fazer dançar em poucas palavras, traduzir você no contorno das letras. Nenhum dicionário pode explicar. Ah, quantas primaveras mais vou ter que suportar. Quantas primaveras mais vou ter que esperar? mas com você é tudo sempre certo. Não importa o tempo, clima, estação. As noites sempre quentes, só maiores sucessos. Amanhece o dia em plena diversão. Quantas primaveras mais vou ter que suportar? Quantas primaveras mais vou ter que esperar? Mas vou ter que esperar. Quantas primaveras mais vou ter que suportar? Quantas primaveras mais vou ter que esperar? Essa é a banda Bandemia, formada por 6 seres humanos que se conectaram através do grupo de WhatsApp do Rock Brasil. De comunicadora Kaká Schwaz durante a pandemia de 2020. O álbum Bandemia foi lançado em 27 de novembro de 2020 com 9 faixas inéditas. A produção e todo o processo foi feito em conjunto por todos co-integrantes que compõem o projeto, cada um em seu estado, estúdio e localidade dentro do território nacional. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. A burguesia não tem charme nem é discreta, com suas peruas e cabelo de boneca. A burguesia quer ser só seduzante, quer ir a Nova York e fazer compras. Yeah. Pobre de mim que vim do seio da burguesia. Sou rico, mas não sou mesquinho. Eu também cheiro mal. Eu também cheiro mal. A burguesia tá acabando com a barra. Afundam barcos cheios de crianças e dormem tranquilos. Yeah. E dormem tranquilos. Os guardanapos estão sempre limpos, as empregadas uniformizadas. São caboclos querendo ser ingleses. São caboclos querendo ser ingleses. A burguesia pede. Yeah. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. A burguesia não repara na dor da vendedora de chicletes. A burguesia só olha pra si. A burguesia só olha pra si. A burguesia é a direita, é a guerra. A burguesia Ao contrário da de 64, o Brasil é medroso. Vamos pegar o dinheiro roubado da burguesia. Vamos pra rua! Vamos pra rua! Vamos pra rua! Vamos pra rua! Pra rua! Pra rua! Vamos acabar com a burguesia. Vamos dinamitar a burguesia. Vamos pôr a burguesia na cadeia, numa fazenda de trabalhos forçados. Eu sou burguês, mas eu sou artista. Estou do lado do povo. Do povo! A burguesia fede. Fede, fede, fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Porcos do chiqueiro são mais dignos que o burguês. Mas também existe o bom burguês, que vive do seu trabalho honestamente. Mas este quer construir um país e não abandoná-lo com uma pasta de dólares. O bom burguês, como operário, é o médico que cobra menos pra quem não tem e se interessa por seu povo, em seres humanos vivendo como bichos, tentando se focar na janela do carro. No sinal, no sinal, no sinal, no sinal, no sinal. A burguesia pede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. A burguesia pede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, poesia. A burguesia pede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai. 10 horas em ponto. A Rádio Geografia Rock apresentou Rock Brasil. Apoio a Rádio Geografia Rock. Com doações de qualquer valor. Pix 922-096-5353. Pix 922-096-5353. Ajude na alimentação dos mais de 500 pacientes com deficiências atendidos de forma especializada e gratuita pelas Casas André Luiz. Eles precisam de cuidados especiais e muito carinho. Sua contribuição garante alimentos, roupas, remédios e itens de higiene pessoal para cada paciente. Faça parte, doe! casasandreluiz.org.br ou ligue para 11 2457 7733. Seja um elo desta corrente do bem. Se você quer ouvir falar mal do Bolsonaro, você sabe aonde ir. Se você quer ouvir falar bem do Bolsonaro, você também sabe aonde ir. Agora, se você quer os fatos para ter sua própria opinião, CNN. Porque jornalismo de fato não tem lado. Nas tardes de sábado e domingo da Rádio Geografia Rock, você ouve o melhor do hard rock. Guns N' Roses, Heat, Led Zeppelin, Foo Fighters e muitas outras bandas de hard rock, das 15 às 18 horas. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Rock é na Geografia Rock. É disso que a galera gosta. A partir de agora, na Rádio Geografia Rock, programa Geografia Rock. Mapeando os subgêneros do rock. Rock Brasil. Rock Indie, Grunge, Power, Glam, Rock Alternativo e Heavy Metal. Geografia Rock. Boa noite, começando Geografia, programa Geografia Rock, edição 146. Com uma temática de protesto, a gente começa com ACN Fake News. Vambora. Vim aqui pra te falar, desse jeito não aguento. As mentiras viraram verdades, dependendo do que solta o vento. Vim aqui pra te alertar, abre o olho em sua mente. Confirme antes de encaminhar, pra não passar notícia falsa pela frente. Mudança de opinião dando a indicação. É a situação. Posição e posição. Bem-vindo à manipulação. Fake news, fake news. Está de todo lado, tá na mídia do Brasil. Fake news, fake news. Você tem que ter um lado, é que se viu. Fake news, fake news. Está de todo lado, tá na mídia do Brasil. Fake news, fake news. Você tem que ter um lado, é que se viu. Mudança de opinião. Dando a indicação. É a situação. Posição e posição. Bem-vindos à manipulação. Você está ouvindo programa Geografia Rock. Música. Seu trabalho é feito burro de carga, puxando um sistema podre que é bancado com o seu suor. Sexta-feira vai pra igreja comungar com sua família, voz sagrada, Jesus Cristo é o Senhor. E deixa parte do salário, retribuição, a dádiva divina da palavra do pastor. É melhor garantir um lugar no céu que nesse inferno, tenta só sobreviver. E o que salva é cervejinha no fim de semana, assistindo o jogo do seu time preferido na TV. Segunda-feira o seu filho tá em casa, porque a escola onde estuda não tem nenhum professor. E o professor está na rua apanhando da polícia, tá cobrando seu salário lá do governador. Enquanto isso, numa casa confortável, uma família abastada reunida assiste televisão. E praguejando fala mal de quem tá na rua, enfrentando e dando a cara pra lutar contra a situação. O fura-fila que entrou na sua frente conseguiu ser atendido muito antes de você. E aquele cara que foi reclamado, caso chamado de barraqueiro, que não tinha o que fazer. A sogra dele há semanas na espera, vai pensando que já era, não consegue um leito num hospital. E na favela aquela guerra continua, traficante e a polícia no controle social. Mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Fumo Beck é chamado de financiador por um senhor que toma uísque e bate na mulher. E nego enche a cara no fim de semana, sai de carro dirigindo, mata cinco, puxa o carro e sai de ré. A gente gasta só 6 meses de salário, dando tudo pro governo, não tem quase nada em troca. E o governo vai tomando e gastando seu dinheiro, eles são parafuso e você é porta. Já foram mais 500 anos dessa história, não mudou tanto assim desde a colonização. A diferença é que hoje o colonizador é aplaudido num programa de televisão. A gente acha como se por um milagre Deus no auge da bondade fosse um dia interceder. Enquanto esse dia não chega, a gente vai aceitando e esperando alguma coisa acontecer. Mas quem é você? Quem é você? Me diz, quem é você? Trabalhou a vida inteira, dia e noite, noite e dia, até se aposentar. Recebe agora uma miséria de salário, fica 10 horas na fila esperando e não pode reclamar. Mas as crianças vão crescer e o futuro do Brasil por algum dia deverá ser bem melhor. Só que o problema é que as crianças estão crescendo com seus pais longe de casa e mais ninguém ao seu redor. Eu não queria te dizer, mas eu vou ter que te falar, tu é esperto, mas tá sendo passado pra trás. E pode ser que quando tu percebas isso lá na frente, já seja tarde demais. Agora dança. Dance. Mão na cabeça, mão no joelho, fica de quatro, não pode parar. Agora dance, dance, dance, dance, dance. Mãozinha pro lado, bundinha pro outro, se finge de burro e não pare de dançar. Agora dance, dance, dance. Mão na cabeça, mão no joelho, fica de quatro, não pode parar. Agora dance, dance, dance. Mãozinha pro lado, bundinha pro outro, se finge de buff e não pare de dançar. Quem é você? Aqui você ouve mais rock. Acesse geografiarock.webradiosite.com. Cansou de ser tão oprimido e não quer mais só se esconder. É hora de ocupar as ruas com verdades nuas. Agora é lutar ou morrer. Meu sangue latino, um bugre paladino enfrentando o destino pra sobreviver. Toda essa história mal contada é pra ser reparada e o povo chegar ao poder. Fascistas começaram a cair, com a América unida eles não passarão. Fascistas começaram a cair, na América Latina eles não voltarão. Fascistas começaram a Geografia. Em 2016, surgiu uma coluna de rock. E eu pensei, o que será isso? Depois, um programa de rádio, tocando só rock nacional. E aí fomos descobrindo que já tinha até nome. Em 2018, virou o programa Geografia do Rock. Mas no final de 2021, surgiu um novo projeto. E dessa vez, mudaria tudo. E o recado foi deixado. Um novo projeto, um jeito novo de fazer a rádio. E independência de programa semanal. Passou a Web Rádio entrando em operação 24 horas no ar, em 29 de novembro. E a gente conseguiu o que queria. Essa é a Rádio Geografia Rock. Um segredo, é muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe, são mais uns medicamentos. Vem outros vírus reforçar os dividendos. Medo da crise do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. Medo de me assustar se você me apontar o dedo. Medo de cães e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo de avião. Medo de ficar gordo e velho sem nenhum custão. Medo do olho da rua, do olhar do patrão. De morrer mais cedo e da prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem. Medo dos que morrem e medo do não. Eles têm medo e não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo. Medo da polícia, medo de não ir pro céu, medo da justiça. Medo do escuro e do novo, e do desconhecido. Medo do caos e do povo, e de ficar perdido. Medo do fumo e do fogo, da água do mar. Medo do fundo do poço, do louco do ar. Medo do medo, medo do medicamento. Medo do raio, do trovão, medo do tormento. Medo dos meus, medo de acidentes. Medo dos judeus, negros, árabes, chineses. Medo do eu não te disse, medo de dizer tolice, medo da verdade, da cidade do apocalipse, medo da bancarrota, medo do abismo, medo de abrir a boca, e do terrorismo, medo da doença, das agulhas e dos hospitais, medo de abusar, de ser chato, de pedir demais. Eles têm medo de que não tenhamos medo, eles têm medo de que não tenhamos medo, eles têm medo de que não tenhamos medo, eles têm medo. Não sermos normais e de sermos poucos, medo do roubo dos outros e de sermos loucos, medo da rotina, da responsabilidade, medo de ficar tadinho, medo da idade, não tomar comprimido, não ligar pra família, não ter segurança e porta de vigília. Compro uma arma, pego a minha mala, fecho o condomínio, olho por cima do ombro. Família e cara, metade, eu tenho medo, nós temos medo. Eu tenho tanto medo. O medo paga a farmácia, aceita a vigilância. O homem paga a máfia pela segurança. O medo teme de tudo e não paga o seguro. Por isso constrói um muro e mantém distância. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Geografia Rock 10 e 19. Desculpa aí! Mais uma vez! Desculpa aí! Faz um certo, né? Voz do Brasil! americanos ou repetirantes? Geografia. Já imaginou uma rádio tocando várias vertentes do rock? Pare de imaginar e... aumente o volume, aumente o volume. Rádio Geografia Rock, muito mais rock pra você. Também. nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Pois esse modo está pra lugar. Dez e 32. Já imaginou uma rádio tocando várias vertentes do rock? Pare de imaginar e... Aumente o volume, aumente o volume. Rádio Geografia Rock, muito mais rock pra você.